programa seguir contém doses cavalares, ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um QN News Science. Hoje, quinta-feira, dia 18 de abril de 2019. E a notícia dessa vez, Gregório? Cara, tu tá preparado pro fim do mundo? E pra ser dominado por macacos? Eu tô sempre preparado. Eu quero isso. Eu desejo isso. Então, estamos prontos aí pra criar um novo César, hein? Cientistas adicionam gene do cérebro humano em macacos em um estudo controverso. Vai ficar na bunda, mano. Você tem que localizar direito onde é que vai sair esse cérebro. Tipo, ah, ele tem o cérebro humano na palma da mão. Tipo, o quê? E eu sou o Bernardo. Eu sou o Gregório. E esse é o QN News Science. Lá vamos nós. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. No que é indiscutivelmente um estudo eticamente controverso, equipe de cientistas adivinha de onde? Adivinha de onde? China. Inseriu um gene envolvido no desenvolvimento do cérebro humano nos genomas dos macacos. Agora o macaco tem depressão. Como é que fala? Esqueci o nome. Tem depressão, ansiedade. Aquela. Não, quando você tenta. Esquizofrenia. Você tenta entender seu posicionamento no universo e você descobre que não existe. Eles têm crise existencial. Crise existencial. No experimento de acompanhamento, eles testaram que seus macacos modificados tiveram melhor desempenho que seus pares de controle em tarefas cognitivas. O estudo foi publicado na revista National Science Review. Os cientistas inseriram o gene humano MCPH1 em 11 macacos rhesus, 5 dos quais sobreviveram tempo suficiente para testar suas habilidades mentais. Cara, menos da metade. É, pois é. O MCPH1, para quem não sabe, é conhecido como microcefalina. É um gene que é expresso durante o desenvolvimento do cérebro fetal. Certas mutações em MCPH1, quando homozigotas, causam microcefalia primária, um cérebro severamente diminuído. Por isso, foi assumido que as variantes desempenham um papel no desenvolvimento do cérebro. Mas em indivíduos normais, nenhum efeito sobre a capacidade mental ou comportamental foi demonstrado ainda neste ou outro gene de microcefalia similarmente estudado. Isso aí é um extra aí, né? Só pra. Às vezes a pessoa fica se perguntando: que caralho é o MCPH1? A notícia não deixa claro. De acordo com as descobertas da equipe, os macacos transgênicos. Olha, macacos transgênicos. Transgêneros. Não transgêneros, transgênicos. Se saíram melhor em testes. Como é que você sabe que não é transgênero? Seu homofóbico. Se saíram melhor em testes de memória, em testes de tempo e de reação, em comparação com um grupo não editado por genes. É que. Como é que eu sei? É que os outros 6 eram. E eles se mataram. Verdade, caralho. Pesado. Tá bom. A gente tem que começar a estudar a transfobia na sociedade primária. Em um desses testes de memória, os macacos eram obrigados a lembrar a cor e a forma de um estímulo que aparecia na tela por um determinado período de tempo. Notavelmente, nosso teste cognitivo preliminar detectou uma memória de curto prazo melhorada dos macacos transgênicos. Olha aí onde a gente tá indo, hein? O cérebro dos macacos não diferiu em tamanho, comparado ao grupo de controle, mas demorou mais para se desenvolver. A análise da imagem cerebral... Olha, a gente tá vendo aqui que demorou mais para se desenvolver, mas não necessariamente... Assim como o cérebro humano, ruim. Porque o cérebro humano demora 2 anos para desenvolver. É. Não, não, cara, demora muito mais. Tipo, até os 30 anos ele ainda está desenvolvendo. É que eu fui fazer uma hipérbole e eu acabei fazendo o contrário. É, então olha aí que doideira. Parece ruim, mas não é ruim. A análise da imagem cerebral e da secção de tecido sugeriu que os macacos transgênicos estavam atrasados no desenvolvimento neuronal e na mielinização, que é o processo de geração de membrana que envolve as fibras nervosas para ajudar a aceleração de transmissão dos impulsos nervosos. Nesse caso, não é bom. Mas, assim, não necessariamente nos próximos testes vai ser bom, vai ser ruim. Entendeu? Porque tem mais testes. Mano, o ser humano é uma merda. Se tá uma merda, quer dizer que tá igual. Segundo a equipe, isso é semelhante ao atraso de desenvolvimento em humanos chamados neotenia. Olha aí. Uma diferença marcante entre os humanos e primatas não humanos é que os seres humanos precisam de muito mais tempo para moldar suas redes neurais durante o desenvolvimento, prolongando consideravelmente a infância, ou seja, a chamada neotenia. E é por isso que a gente fica com nossos pais até, em média, né, 15, 16, 18, 20, alguns até os 40 anos. Mas eu falo que até essa idade ainda está tendo um desenvolvimento real do cérebro. Você ainda é um merda até os 20 anos de idade. Não tanto assim, tá? Tô me exagerando. Você é o merda pra sempre. É, ainda tem coisa desenvolvendo ali. Vai dar a esperança, é isso que você tá dizendo. É. É, tipo, até os 24 anos tu ainda é considerado adolescente, tá ligado? Tipo, biologicamente falando. Você ainda é um merdinha. Então. Mano, socialmente falando, sou adolescente até os 32. A pesquisa foi conduzida pelo Instituto de Zoologia Kunming da Academia Chinesa de Ciências, em parceria com cientistas norte-americanos da Universidade da Carolina do Norte. Aí, olha, ó, aí. A galera tava lá querendo fazer o teste, ela falou, pô, o comitê de ética não vai deixar. Partiu China. É, exatamente. O experimento alimentou as chamas na área da ética, até na preocupação de alguns membros da comunidade científica. Eu comento, é claro, do planeta dos macacos. Muitos países não permitiram que essa pesquisa continuasse, afirmando que ela cruza fronteiras éticas. Esse negócio de ética aí não tá com nada. Ética da chinesa que é ética de verdade. A primeira questão ética diz respeito. Ética chinesa é: se o Estado permite, tá certo. A primeira questão ética diz respeito a se essa pesquisa é cientificamente sólida o suficiente para justificar o uso de animais. Óbvio que é. Isso aí já é nítido. Disse a IFL Science Jacqueline Glover, bioceticista da Universidade do Colorado. Os métodos de pesquisa são capazes de responder as perguntas que os cientistas estão fazendo, senão, essa é a primeira parada difícil. A segunda questão diz respeito a saber se é apropriado usar macacos em particular. Você quer usar o quê, porra? Como é que a gente vai fazer teste de desenvolvimento de macacos para o planeta dos macacos se a gente não usar macaco? Vai usar o quê? Pode fazer o planeta dos furões, mano. Muito melhor. Planeta dos cachorros, planeta dos gatos. Tem que ser com macaco. Porra, 100%. Nossa. Não, mano, tem que ser com cobra. Porra, ia ser duro. Ia ser... Pô, era o fim do mundo mesmo. Ia ser duro. Que tipo de reação foi? Essa pesquisa ia ser duro, você entendeu? Porque é um fato das cobras. Ia ser duro. Essa pesquisa pode ser feita com alternativas que não envolvem riscos a primatas não humanos. Jim Sikela, um colega da Universidade do Colorado, apontou que há organoides disponíveis, isto é, células modificadas em culturas de humanos e chimpanzés que imitam muitas das características celulares e moleculares do cérebro. Grupos estão colocando genes humanos em organoides cerebrais, não é organoides mesmo, em organoides cerebrais de chimpanzés como uma alternativa ao uso de primatas vivos para obter informações sobre os genes do cérebro humano e se funciona. O que eu acho uma merda, eu acho que tinha que colocar direto no chimpanzé. Porque. Mano, a parada é trocar o núcleo do embrião do chimpanzé pelo humano, e aí a gente tem um humano normal. Eu imagino que você falou uma parada, tipo, que eu ia poder te corrigir e falar, mas aí ia ser um humano normal. É bom que você se corrigiu falando que ia ser um humano normal. Pois é. Tipo, ele é um ser humano. Ele tem todo o código genético, mano, é isso. Embora alguns tenham chamado estudo de um escorregadio na pesquisa genética, outros estão menos preocupados, que é o meu caso. O genoma do macaco Rez difere do nosso em alguns porcento, disse Larry Baum, pesquisador do Centro de Ciências Genômicas da Universidade de Hong Kong, a MIT Technology Review. São milhões de bases de DNA individuais que diferem entre humanos e macacos. Ou seja, a gente não vai fazer macaco inteligente se a gente usar Rez. A gente tem que usar o quê? Chimpanzé, orangotango e gorila. Por isso que esse estudo já tá errado. Ele tem um cérebro muito pequeno, né? Tem que aumentar essa porra. Ele ia ser um primato supremo, forte pra caralho, inteligente. Exatamente. O estudo só mudou algumas dessas bases em um gene de milhares. Você pode decidir por si mesmo se há algo para se preocupar. Caramba, eu gostei dessa frase. Você pode decidir por si mesmo se há algo para se preocupar. Se você se preocupa, você decide! Ligue agora e vote sim ou não. 0800-123. As diretrizes de uso de animais variam em todo mundo, mas existe um compromisso compartilhado de apenas usar animais se não houver alternativa, usando o menor número de animais para validade científica e usando métodos humanos para pesquisa. É o que eu tô dizendo, cara. Como é que você faz planeta dos macacos usando cachorro? Você tem que usar o macaco. Não tem como. Não precisa ser planeta dos macacos, pra trocar. Cara, não tem graça se não for planeta dos macacos. A gente viu que dá certo, claro, para com isso. Eu não quero que dê certo, eu quero o caos. Não, então, mas o caos acontece no planeta dos macacos, eu quero exatamente aquilo. Eu quero menos. Mas a sociedade deles fica bem melhor que a nossa, eu quero a putaria do caralho. Planeta dos cachorros, ia ser uma merda. Planeta dos vagabundos. Este último requisito é particularmente desafiador, pois a criação de macacos humanizados pode, em si, ser desumana devido aos danos físicos, psicológicos e sociais que isso acarreta. Ué. Aí seria não. Aí ela, a Grover aqui, ela errou o termo, porque seria, não seria desumana, seria desmacaca. Entendi. A equipe concluiu: nossas descobertas demonstram que os primatas não humanos transgênicos têm o potencial de fornecer importantes e potenciais únicos insights sobre a questão básica do que realmente torna os seres humanos únicos, assim como em desordem e fenótipos clinicamente relevantes, como distúrbios neurodegenerativos e comportamento social, que são difíceis de estudar por outros meios. Mas tais ganhos devem invariavelmente ser pesados contra potenciais preocupações éticas. Isso aqui, esses estudos, gente, eles têm um sentido. Nesse caso aqui, eles não deixam muito claro o objetivo médico, né? Mas tem muito aqui voltado, por exemplo, ao estudo do Parkinson, ao estudo do Alzheimer, né? Então, esses estudos cerebrais de genes, que você consegue precisar o efeito deles, é muito importante nessa área. Entendi. Mas é isso. Temos aí Planeta dos Macacos, a origem. Foi um prazer imenso, Bernardo, participar de você dessa história. Hã? É o prequel da origem ainda. Eu quero dizer que foi um prazer imenso estar com você na origem do Planeta dos Macacos. Foi assim. Mano, pega a nave e a gente vai aí pro nosso próprio planeta através de um portal temporal. E a gente volta e vê lá o fim do mundo. A dúvida é: quem toma o planeta dos macacos? Os macacos. Os macacos tomaram da gente. Quem vai tomar dos macacos? É verdade. Quem será? Os cachorros, provavelmente. O cachorro não, tem que ser gato. Mas gatos já tomaram. Os gatos controlam, inclusive, os macacos. Mas eles vão desistir de um controle indireto do planeta e vão passar um controle direto. Mas aí vai acontecer independente de se tiver macaco, tiver humano, tiver cachorro. Então, os macacos vão ser um experimento falho e aí eles vão decidir que é eles mesmo. Exatamente. Então é isso. É isso. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos amanhã com mais um QN News Sciences. Falou! Falou!